Alô, batidão estronda. Alô, oh. DG. Essa daqui é hit, hein, fio. Cês tão nojo, hein. Chama, fio. Hoje ela tá um nojo, toda descarada, fazendo deboche. Para recalcada e se mexer, tu vai tomar. Então tenta copiar. Padona da porra toda na hora de balançar e senta na sequência. Fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência. Desce na sequência, quica na sequência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. Então senta na sequência, quica na sequência. Desce na sequência. É muita malemolência. Desce na sequência, quica na sequência. Os polêmicos da Kenner. Alô, batidão estronda. Alô, DG. Essa daqui é hit, hein, fio. Cês tão nojo, hein. Chama, fio. Hoje ela tá um nojo, toda descarada, fazendo deboche. Para recalcada e se mexer, tu vai tomar. Não tenta copiar. Padona da porra toda na hora de balançar e sentar na sequência. Fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência.